A Câmara Municipal tem lançado um programa que tem sido um grande sucesso, que é o programa do Casa Digna, que eu gostaria de trazer números concretos de quanto é que se gastou neste programa até hoje e de quantas casas recuperamos a pessoas que vivem em condições de debilidade económica. Ele é muito limitativo, porque só vai até 5 mil euros. E as pessoas, há obras que são mais de 5 mil euros. Eu acho que este projeto da Casa Digna tem sido muito interessante. Temos melhorado muito as condições de pessoas que vivem com dificuldade. É preciso 3 orçamentos. São acompanhados pelos nossos serviços técnicos. Eu dou prioridade absoluta ao Casa Digna em relação às habilitações de segunda da Casa Digna. Porque estas são pessoas que vivem todos os dias no Conselho de Oliveira do Hospital. As outras vêm cá.